Boa noite. Tudo bem? O escritor José Saramago, considerado hoje um dos maiores intelectuais que escreve em língua portuguesa, em visita no momento ao Brasil, numa entrevista, teve oportunidade de responder a um repórter que lhe indagava a respeito da complicada situação pela qual passa a humanidade nos dias atuais. Solicitando a ele uma espécie de receita, Saramago disse: o que falta ao mundo hoje é uma revolução. Todos aqueles que conhecem um pouco mais a obra de Saramago sabem que ele é um intelectual voltado para as questões sociais, de mentalidade socialista. E ao ouvir esta resposta, de que o mundo precisa de uma revolução, antes até de escutar o complemento, os mais afoitos poderiam imaginar que ele estaria propondo uma revolução armada, uma espécie de tomada do poder através das armas, através da violência. No entanto, para quem teve um pouquinho de paciência e aguardou o final da frase de José Saramago, teve uma surpresa. Porque depois de uma pausa, que ele disse: o mundo precisa de uma revolução, ele completou: uma revolução de bondade. Uma revolução de bondade. E nós ficamos imaginando, surpresos por essa proposta, porque imaginamos que de fato ela é justa, ela é perfeita. A humanidade nunca precisou tanto de exercitar a bondade, a generosidade, o espírito da compreensão e da reconciliação. Nós ficamos pensando, essa proposta, a rigor, tão justa e tão importante, não é nova. Essa proposta data pelo menos de 2000 anos, porque rigorosamente esta é a proposta de Jesus, a receita do amor ao próximo, que faz parte da cartilha que nos foi trazida por Jesus, estabelecendo o amor como eixo do comportamento e da relação humana. Esse amor ao próximo, muitas vezes incompreendido, foi questionado perante Jesus em certa oportunidade por um certo doutor da lei. Lucas nos traz esse ensinamento sobre o qual gostaríamos de falar nessa noite, de fazer uma reflexão. Lucas 10, 27 a 35. Esse endereço do Evangelho nos reporta a um diálogo extremamente significativo de Jesus e este assim chamado doutor da lei, que naquele dia resolveu indagar ao Mestre sobre como deveríamos agir para obter a vida eterna, para conquistar a chamada salvação. Jesus, ao ouvir essa pergunta, devolveu uma outra indagação. O que está escrito na lei? E o doutor da lei, como o próprio título identifica, era profundo conhecedor da lei judaica que embasava os princípios doutrinários da comunidade de Jerusalém e arredores da chamada Judeia, respondeu: o que está escrito na lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei sabia de cor o ensinamento, conhecia a teoria doutrinária. Para ele não foi difícil responder a Jesus. E então Jesus, voltando-se para ele, disse: faça isso e herdarás a vida eterna, faça isso e obterás a tua salvação. Mas o doutor da lei, voltando-se para Jesus, perguntou: mas quem é o meu próximo? Como que para justificar-se a si mesmo? Porque a primeira parte do ensinamento é amar a Deus. Amar a Deus. A segunda parte, amar ao próximo. Amar a Deus, em princípio, e olhando de uma maneira superficial, parece fácil, parece simples. Amar a Deus, reverenciar, idolatrar, adorar, amar a Deus. Não é? Teoricamente, nós utilizamos a palavra amor com muita facilidade. Nós dizemos eu amo, não é? Muitas vezes, voltando-nos para os nossos cônjuges, para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos amigos, eu amo. Não é? Amar a Deus, portanto, parecia simples para o doutor da lei, mas a segunda parte é que era o problema: amar ao próximo. Então ele saiu pela tangente, buscou a justificativa. Mas como é que eu posso amar o próximo? Eu não sei quem é o próximo. Quem é o meu próximo? É a minha família? São os meus amigos? Os meus vizinhos? Meu patrão? Meu empregado? Meus colegas de trabalho? Quem é o meu próximo? Essa parecia ser a dúvida. Então Jesus, para responder, contou uma parábola. Disse assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Vamos anotar aqui: Jerusalém, capital da Judeia, para Jericó, que estava num plano geográfico abaixo. O homem descia de Jerusalém para Jericó, mas no meio do caminho foi atacado por assaltantes que o agrediram, levaram suas coisas e o deixaram quase morto na beira do caminho. Ocorre que passava por ali o homem, os assaltantes, passava por ali um sacerdote. Viu o homem, mas preferiu seguir em frente e não lhe deu nenhuma atenção. Logo depois, diz o Evangelho de Lucas, vinha um levita que da mesma maneira observou o homem ali desfalecido, ferido, necessitando de auxílio, mas seguiu em frente. Entretanto, logo depois, um samaritano que estava em viagem, ao ver aquele homem, moveu-se de íntima compaixão desceu do seu cavalo, atendeu aquele homem, curou as suas feridas com azeite e vinho, colocou-o posteriormente sobre o seu cavalo e o levou consigo até uma hospedaria que havia na sequência da estrada. Lá chegando, o samaritano continuou cuidando daquele homem até a manhã seguinte, quando então tinha de continuar a sua viagem. No entanto, ele chegou para o dono da hospedaria e disse: "Cuide deste homem, vou te deixar aqui 2 dinheiros. Vou seguir a minha viagem. Na volta, passarei por aqui. E se o dinheiro for insuficiente, eu pagarei o que restar." E assim, Jesus volta-se para o doutor da lei e pergunta: "Quem parece a você que foi o próximo daquele homem que estava ferido? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano?" E o doutor da lei respondeu, segundo as palavras de Lucas: "Aquele que teve compaixão do homem ferido." Observem que o doutor da lei nem sequer se refere àquele homem como sendo o samaritano. O samaritano, em princípio, é o habitante da Samaria, de uma região na parte mediana da Palestina. Mas os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Havia uma separação e havia um grande preconceito. Os judeus não consideravam os samaritanos à sua altura. E os princípios doutrinários seguidos pelos samaritanos também não eram os mesmos dos judeus. Mas nós gostaríamos de fazer uma reflexão para compreender o sentido não apenas histórico dessa parábola, mas a sua atualidade. O que é que ela pode nos ensinar ainda hoje? Nós temos este homem que foi vítima dos assaltantes, em primeiro lugar. Será que foi vítima apenas? Será que não teve nenhuma responsabilidade ao andar por aqueles caminhos, ao descer o caminho de Jerusalém para Jericó? Por quê? Vamos entender. Os assaltantes podem ser compreendidos no sentido material, por um lado, assaltantes, ladrões, marginais, no sentido ao pé da letra. Mas nós podemos entender assaltantes também num outro sentido, num sentido figurado. Podemos entender assaltantes no sentido espiritual, por exemplo, assaltantes como obsessores, como espíritos em desequilíbrio, que podem nos assaltar, dependendo, evidentemente, da guarida que nós dermos em termos de vibração, dependendo do nível de pensamento que nós mantivermos. E vamos observar que o verbo utilizado é descia, que também podemos compreender figuradamente, uma descida vibratória, não é? Deixava um ambiente muito voltado para as questões espirituais, religiosas, indo em direção a uma cidade que era centro de comércio e de preocupações materiais. Portanto, o homem que é assaltado nem sempre é vítima, embora muitas vezes seja vítima. O sacerdote e o levita são conhecedores da doutrina, são aqueles que vivenciam a religião nos templos, O levita era pertencente à tribo de Levi, mas era um servidor no templo de Jerusalém. Era uma espécie de auxiliar do sacerdote. Portanto, eram frequentadores da casa religiosa. Tanto um quanto o outro passou ao largo, não observou a necessidade, não observou a presença de alguém que requeria atenção e cuidado naquela oportunidade. Chega o samaritano, aquele que era vítima de preconceito, que não era aceito pelo sacerdote, pelo levita, nem pelo doutor da lei, aquele que era considerado um homem menor, de menor qualidade, de menor estatura, simplesmente por ser samaritano. No entanto, é exatamente este que foi escolhido por Jesus para exemplificar o amor ao próximo. O samaritano, quando deixa o homem ferido junto ao hospedeiro, vamos nos lembrar desse detalhe, deixa dois dinheiros, dois valores, dois tipos de valor, que nós vamos tentar entender com um pouco mais de profundidade. O hospedeiro é aquele que está na sua casa e que mesmo lá desempenha uma tarefa. Ele é um tarefeiro simples e humilde, que recebe a delegação do samaritano e que executa este trabalho com o mesmo valor de qualquer missão das mais grandiosas, uma vez que ele aceita a tarefa, ele sente a necessidade de executá-la. Portanto, não há uma questão de diferença de nível. O samaritano, o maior, o hospedeiro, o menor. Ambos estão a serviço de uma causa de grande valor, que é o amor ao próximo. Nós gostaríamos agora de fazer a seguinte pergunta: e nós? Quem somos nós? Vamos trazer a parábola do samaritano para os nossos dias, para a nossa situação, para o nosso contexto de vida. Quem somos nós? Nós, normalmente, nos identificamos como o homem assaltado. Nós nos sentimos assaltados sempre. Assaltados pela vida, assaltados pelo destino, nós nos julgamos sem sorte, nós nos julgamos vítimas de tudo e de todos. Nós sempre procuramos culpados quando a nossa situação não se mostra a melhor, a mais equilibrada, aquela que nós gostaríamos. E onde estão os culpados? De quem é a culpa quando alguma coisa não vai bem? Dos outros, porque nós somos vítimas. Então, a posição que nós realmente gostamos de assumir é esta posição, não é? Gostamos de reclamar, gostamos de nos queixar, gostamos de nos colocar nesta posição, não é? Tão confortável, entre aspas. Entretanto, seria o caso de nos perguntarmos: será que muitas vezes nós não somos assaltantes? E alguém poderia dizer: não, eu não. Nunca roubei nada de ninguém. Será que não? Será que muitas vezes não roubamos a tranquilidade do outro? Será que muitas vezes não assaltamos o ambiente, tirando dali a paz, a harmonia, com a nossa forma intolerante, incompreensiva, com a falta de paciência. Isto também é ser assaltante. Quando nós roubamos dos outros a alegria, a paz, a harmonia, trazendo, por exemplo, para dentro do nosso lar, a agitação lá de fora, o nervosismo da rua, a tensão do ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho que muitas vezes é marcado pela competição, pela rixa, pelo desentendimento. E é esse ambiente que nós trazemos para dentro de nós, para dentro dos nossos lares. Ora, estamos desempenhando como se fôssemos atores o papel de assaltantes, sim. Muitas vezes nós somos teóricos, nós somos leitores dos livros da doutrina espírita, nós lemos Allan Kardec. No entanto, a lição parece não penetrar, parece não encontrar guarida dentro de nós, de modo que agimos como o sacerdote, o levita, como doutor da lei, como aquele que conhece, que sabe, mas que não consegue transformar isso na exemplificação, na manifestação concreta das palavras, dos gestos e do comportamento. Muitas vezes, nós gostaríamos de ser o samaritano. Mas esse é o nosso desafio, a compreensão do sentido real do que é ser samaritano. Muitas vezes, nós, quando poderíamos assumir o papel do hospedeiro, do tarefeiro simples e humilde, achamos que isto é pouco para nós, o nosso orgulho nos convida a querer ser mais importante e desprezamos a possibilidade das tarefas mais simples, simples, mas nem por isso menos nobres, no sentido do exercício do amor ao próximo. O samaritano verdadeiramente poderia ser Jesus. Poderíamos entender Jesus como a concretização plena da imagem do samaritano. Jesus estava em viagem planetariamente e, no entanto, resolve nos visitar. Vem até aqui porque a humanidade está como que desfalecida à beira do caminho. Jesus vem para nos socorrer, alivia as nossas feridas, nos dá uma hospedagem. E diz aos hospedeiros que ficam, aos seus apóstolos, aos seus discípulos: tomem conta dessa humanidade ferida, que eu tenho que continuar. Jesus volta para o plano maior de onde veio e deixa-nos, deixa a humanidade aos cuidados daqueles hospedeiros, mas diz: eu vou voltar. Eu deixo dois dinheiros, mas eu vou voltar. Segundo o Evangelho de João, Jesus diz assim: eu tenho que ir ao encontro de meu Pai, mas eu mandarei um Consolador. Ele virá e ele recordará os meus ensinamentos e ensinará todas as coisas que faltam. Assim como o samaritano diz que na volta trará o restante do dinheiro, Jesus nos diz: o Consolador trará o restante dos ensinamentos, o esclarecimento espiritual daquilo que eu não pude ensinar a não ser através de parábolas. Tudo ficará claro através do Espírito da verdade. Essa expressão está no Evangelho de João. O Espírito da Verdade, que nós vamos reencontrar onde? No Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, não é? No capítulo do Evangelho Consolador Prometido, nós temos uma mensagem das mais expressivas e poéticas do Evangelho, assinada justamente pelo Espírito da Verdade. Então, o Espiritismo é Jesus retornando por meio da mediunidade, através dos Espíritos, é o retorno, se não ele pessoalmente, aqueles que o representam, trazendo a continuação das lições. Dois dinheiros, o Espírito da Verdade, no capítulo sobre o Consolador, vai nos dizer que as duas máximas fundamentais do Espiritismo são: amai-vos. E, portanto, ele traz novamente a grande lição do samaritano, que é a lição do amor ao próximo. O segundo, instruí-vos. É preciso estudar, é preciso compreender, é preciso saber e, ao mesmo tempo, é preciso amar. Ou seja, o amor e a razão, o sentimento e a sabedoria, como se fossem duas faces da mesma moeda. De forma que instrução sem amor vira sacerdote, levita, doutor da lei, teórico, conhece, mas não pratica. O amor sem a instrução pode levar à adoração, à fé cega, ao dogma. É preciso juntar as duas faces, o sentimento do amor e o exercício da compreensão através do estudo, através da leitura, através da reflexão, através da razão. Por isso que Kardec nos chama para a fé raciocinada, não a fé cega. A fé que é fruto da reflexão, daquilo que a nossa mente permite compreender. Allan Kardec, no capítulo 15 do Evangelho, chamado Fora da Caridade Não Há Salvação, traz para a reflexão exatamente a parábola do samaritano. O amor ao próximo, pregado por Jesus, se traduz na linguagem do Espiritismo por essa palavra tão simples e ao mesmo tempo tão difícil de ser compreendida. Caridade é a concretização do amor ao próximo. Mas o que é caridade? Os Espíritos nos ajudam a compreender. A caridade tem um braço material. A caridade é ajuda material, é auxílio material, é o atendimento daquele que é necessitado em tudo aquilo que ele precisa. Seja no caso da alimentação, do vestuário, da moradia, enfim, em todos os aspectos que caracterizam a sobrevivência com alguma forma de dignidade e de conforto. Entretanto, alertam os Espíritos, a caridade tem um aspecto que é espiritual, e é para essa que nós gostaríamos, então, de chamar a atenção. O representante desta caridade é o samaritano, porque esta caridade significa generosidade, significa disponibilidade, significa desprendimento, significa benevolência, significa doação, renúncia, significa aquela entrega àquilo que é a necessidade do outro. Nós definiríamos caridade espiritual como a caridade das relações humanas. Observem, o exemplo de Jesus com o samaritano é de um homem que estava viajando, de um homem que tinha seus afazeres. Ele não estava à toa, ele tinha compromissos, ele tinha sua agenda, certamente ele não tinha tempo. No entanto, ele foi capaz, ele teve a generosidade, a disponibilidade de interromper a sua viagem, de atender aquele homem para depois seguir em frente. Esta disponibilidade é que caracteriza para nós o sentido maior da caridade. A caridade, ela pode ser exercitada com hora marcada. Há os momentos em que nós nos dispomos para este ou aquele serviço, para aquela visita. Entretanto, precisamos nos conscientizar de que muitas vezes nós somos chamados, nós somos convidados em momentos completamente inoportunos ou inadequados. É aquele momento em que nós não podemos ou achamos que não podemos. É naquela hora que nós não temos tempo. É naquela hora em que a gente pensa, mas agora eu não posso. Mas às vezes a necessidade é que não pode esperar. Um homem capaz de interromper a sua atividade, o seu compromisso para atender ao outro, esse representa o exercício pleno da caridade das relações humanas. A caridade das relações humanas significa complicar menos as coisas, significa facilitar um pouco mais as coisas para os outros, significa reclamar menos, queixar-se menos e colaborar mais. Significa buscar, de alguma maneira, evitar o desentendimento, a competição, as desigualdades, o preconceito, porque isso caracteriza muito o nosso comportamento. O nosso modo de ser automatizado, provavelmente pelas experiências que nós trazemos do passado. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso excessivo amor próprio, em geral, nos leva a exigir muito, a nos dar muita importância. Então nós competimos muito. Em qualquer lugar. Nós competimos na rua, no trânsito. Nós sempre temos razão, a vaga é sempre nossa, a mão é nossa, a prioridade é nossa. Quando é que nós damos uma oportunidade para aquele que está ali estacionado, que quer entrar no fluxo? Não, sou eu estava aqui, é a minha vez, é o meu direito. E se ele entra, o que eu respondo? A buzina, irritando, criando um clima desagradável. O trânsito me parece que representa muito o nosso estado de relação humana. E no trabalho? As brigas, né? As chantagens, as fofocas, a competição, enfim. Até na casa espírita nós competimos. Nós queremos saber mais, queremos ser mais importantes, queremos esta função, aquela outra não serve porque é humilde, afinal eu sou eu, etc, etc. É esse estado, né, em que nos colocamos. É contra esse estado que nós precisamos lutar para que possamos exercer no relacionamento social, humano, a caridade. A caridade total, a caridade plena. E no lar, então? Que é o nosso reduto mais importante. Que é onde nos juntamos para alguns acertos. Para que serve o lar? Para que nascemos nesta família? Será que é casual? Será que é arbitrário? Será que tanto faz? Evidente que não. Existe um fundamento, existe uma justificativa, existe uma responsabilidade. Lar, se fosse uma sigla, nós poderíamos definir assim: lar, laboratório de amor e... Bom, o R pode ser muitas coisas. De amor e renovação. De amor e, eu prefiro esta palavra aqui, reconciliação. Nós já brigamos demais, agora é hora de reconciliação. Esse é o sentido para o fato de estarmos reunidos novamente. Pais, filhos, irmãos. A busca do entendimento, da compreensão, para alcançarmos o sentido maior da nossa existência. Mas às vezes nós nos apegamos muito aos nossos defeitos. Há uma pequena parábola da marcenaria, não sei se vocês conhecem, que é mais ou menos assim. O marceneiro foi embora, reuniram-se as ferramentas para uma assembleia. E o martelo tomou a palavra e os outros disseram: não, você não serve para presidir a nossa assembleia porque você faz muito barulho. O martelo então disse: se eu não sirvo, então o parafuso também não serve, porque ele dá muita volta e não chega ao fim. E o parafuso respondeu: se eu não sirvo, a lixa também não, porque a lixa é muito áspera e causa muito atrito. A lixa, pensativa, disse: se eu não sirvo, o metro também não, porque o metro fica medindo todos com esse ar de superioridade. Veio o dia seguinte, chegou o marceneiro, pegou o parafuso, pegou a lixa, pegou o martelo, pegou todas as ferramentas, pegou a madeira e produziu um móvel bonito, belíssimo. Quando ele foi embora no final do dia, eles reuniram-se outra vez, e aí o serrote, de cima da sua experiência, falou: já observamos que todos nós temos defeitos, mas o marceneiro aproveitou a qualidade de cada um para criar um belo móvel. É certo que o martelo faz barulho, mas ele é que tem a força. O parafuso dá muitas voltas, mas ele é que faz a ligação necessária. A lixa é áspera, causa atrito, mas ela aplana, ela dá aquela textura necessária. O metro mede, mas ele é preciso, ele é exato. Vamos aprender a valorizar as nossas qualidades e deixar de lado os nossos defeitos. Essa é a caridade do relacionamento humano no sentido pleno. Mas Jesus, terminado o ensinamento do samaritano, aquela conversa com o doutor da lei, Jesus seguiu para Betânia. E em Betânia morava uma família, três irmãos: Lázaro, Maria e Marta. Quando Jesus chegou, foi atendido por Maria, que logo ficou sentada perto dele ouvindo as suas palavras, e Marta ficou cuidando das coisas da casa. Vai para lá, vem para cá, limpa aqui, varre, traz alguma coisa. Num certo momento, Marta chega para Jesus e diz: Senhor, não incomoda o fato de só eu trabalhar? Por que o Senhor não pede para minha irmã Maria vir me ajudar? Então Jesus voltou-se para ela e disse: Marta, Marta, você está muito preocupada com os serviços. Você anda muito preocupada com tantas coisas. No entanto, só uma é importante. E Maria escolheu a parte boa. O que será que Jesus quer dizer com isso? Maria escolheu a parte boa. Será que Jesus com isso está querendo dizer que os serviços da casa não são importantes? Será que Jesus está cultuando a preguiça? Ninguém trabalha, vem todos, vamos só conversar? Evidente que não. Jesus está chamando a atenção para o verdadeiro sentido da nossa existência. É claro que os afazeres materiais são importantes. Cada um dentro da sua órbita. Aqueles que se ocupam da casa, da sua arrumação, da alimentação, têm aquela rotina diária. Mas às vezes a preocupação é excessiva. Aquele que, através do seu trabalho, busca o sustento da família, tem os seus afazeres e as suas preocupações, isso é justo. Jesus não nega isso. Mas às vezes essa preocupação também é exagerada, a preocupação com essas coisas, que são necessárias, mas não são as mais importantes. Porque a mais importante é a parte espiritual. Por isso que Maria escolheu a parte boa naquele momento, que é de aprender, de aproveitar a oportunidade de estar ali Jesus. O Richard Simonetti, uma vez comentando essa passagem, fez a seguinte comparação. Ele disse assim: imagine uma família que de repente recebe a visita de Chico Xavier. Então Chico chega e alguns logo se colocam ao lado dele para ouvi-lo. No entanto, a dona da casa continua para lá e para cá e varre aqui, passa o pano e limpa, não é? Não parece estranho? Porque ela está perdendo exatamente a oportunidade de vivenciar a parte boa. Portanto, não é que Marta seja inferior a Maria, não é que Maria seja melhor do que Marta. Na verdade, as duas representam uma só. As duas representam as duas partes da nossa vida. É preciso cuidarmos das coisas materiais, mas não podemos nos esquecer de que a parte boa é a espiritual. Que Jesus nos abençoe e nos dê o discernimento para cada dia percebermos a importância da nossa existência. De aproveitarmos cada oportunidade para exercitarmos, pelo menos um pouquinho, o papel de samaritanos.